Agora é Lúcio C10 gravando tudo ao vivo. Primeiramente, eu queria parabenizar o trabalho de todas as aparelhagens que hoje se fazem presente nesse Festival da Cerveja 2017. E também a toda essa multidão que acreditou nesse trabalho e também estão junto com a gente fazendo parte desse grande show. Mas a partir de agora, a festa fica por conta do magnífico Ouro Negro. E eu quero saber o seguinte: quem é que não tá preocupado com o dia de amanhã? Bota a mão pra cima aí. Bora acender o celular. Deixa tudo no escuro por aqui. E o show é do público do Cidade Furia. Atenção, tomadores da fera. Bem-vindos ao show. Bem-vindos ao show. Ao show. Ao show. Ao show. Ao show. Da criação do mundo até os dias de hoje, inúmeros povos habitaram o nosso planeta. Mesopotâmios, persas, egípcios, africanos, gregos, romanos, europeus, asiáticos, latinos e brasileiros. Brasileiros. A história mostra que o homem sempre dividiu seu espaço na Terra com outras espécies. São séculos de evolução humana e animal. O homem, com suas diferentes crenças, rituais, culturas, costumes e o incrível gosto pela música. Música. Os animais que evoluem em suas espécies com feras cada vez mais fortes e poderosas. A cada dia vivemos novas experiências, novas emoções e vibrações, sensações únicas que aumentam nossa adrenalina e nos levam ao êxtase. Êxtase. Agora, todos iremos vivenciar uma nova evolução, onde o homem e a fera vão estar juntos. E aí, Cidade Furia? Momentos de alegria e diversão, através da música. Através da música. Esse é o show do magnífico Ouro Negro. Magnífico Ouro Negro. A fera das marcantes. Sinta agora a pressão sonora da fera invadindo o seu corpo, tomando conta da sua mente e explodindo em um êxtase de prazer e felicidade, deixando você com o desejo insaciável. Vai começar o ataque da fera! Essa é a emoção de estar no maior show de marcantes do planeta. É o show da fera que chegou. O que todos queriam, chegou. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes. Quem é que tá solteiro? Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. O show da fera é agora. Vamos pra cima, meu balanço. O show vai começar. junto e agora desse jeito, pá! Bota a mãozinha pra cima. Quem é que tá gostando, bota a mão em cima. Eu quero ouvir. Quem é que tá solteiro, joga a mãozinha em cima. Bota a mãozinha em cima. E bora na contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Bora nessa aí, Cidade Furia. Olha o show, olha o show, olha o show, olha o show, olha o show, olha o show. Eu quero saber o seguinte, Brás. Segura esse batidão baixinho aí, segura baixinho, segura baixinho. Quem aqui não tem hora pra chegar em casa hoje, bota as duas mãos em cima. As duas, as duas, as duas, as duas. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. A torcida do Paysandu vai fazer barulho aí. Eu tô achando que a torcida do Paysandu tá muito fraca, hein? Eu quero ouvir mais aqui, é diaba. A torcida do Paysandu dá um grito! Vamos pra cima, papão! Mais alto! Vamos! O quê? Mais alto! Tudo que é bem com a torcida no clube do Rio, mas mais forte assim, ó! Mais alto! Torcida do Leão dá um grito! Uma coisa eu te peço. O quê? Essa camisa. Bora mandar mais uma. 5, 4, 3, 2, 1. Dá-lhe-me na feira. Joga a mãozinha em cima. Vai, vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Eu quero escutar, vai. Não vou levar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai pra cima, Sayaga. Olha as luxuosas também junto com a gente. O Charminho do Lego também, do Morel. Valeu pelo carinho. Pra cima, pra cima, pra cima, cima! A gente vai. Tinha tudo aquilo pra ser feliz. Eu quero! Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir! Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência. Olha as minhas patroas aqui do lado esquerdo! Beijão, minhas lindas! Canta, vai embora! Gostei da batida dessa aí, Brás. Gostei dessa batida, vai. Vai, vai, vai, vai. Vamos fazer assim, ó. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Quem tiver com celular, vai pegar o celular. Vai botar o celular pra cima. Vai acender o flash do celular. Sabe por que eu sei que vocês vão acender? Porque quem não colocar o celular com o flash aceso pra cima vai ficar 2 meses sem transar. Bota o celular pra cima aí, ó. Vai ficar 2 meses sem transar. Galera do Nova Dimensão, do Rubi, levanta aí também. Galera do Rock, do Búfalo. Galera aqui do Robson. Galera do Crocodilo, do Ouro Negro. Bota o celular pra cima pra entrar no clima. Camarote tá doidão. Bota o celular. Agora acende o celular e joga assim, ó. E joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado. Ele tá doidão, ele tá doidão, ele tá doidão. 1, 2, 3, agora! Tô gostando, vem, ou escuta. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. E agora? Agora vai pagar o que me fez sofrer. Bora, bora, vem, vem. O que me fez sofrer. Tô gostando de ver, meu irmão. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Eu quero ouvir galera da cabanagem aqui com a gente do meu lado direito. Um abraço do Açaiaga. Baixa aqui minha fera, Cãozinho. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tala, eu vou ficar. E agora, agora. No batidão, no batidão, no batidão, Açaiaga. Eu quero ficar doidão, malucão, assim, ó. São amores. Amores que matam. Acabou, acabou. O quê? Vai, vai, e doida mais um abraço! 1, 2, 3, agora! Bora pra cima, cidade Folia, como é que é? 1, 2, 3, reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Pegando como bora que pare. Eu vou ficar doidão, meu irmão. Reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Meu irmão, pelo amor de Deus. A Sayagis quer passar forte por aqui. Bem, empresário Erickson. Ele tá de parabéns hoje. Veio curtir o seu aniversário hoje. No festão da cerveja, viu? E o detalhe é essa guitarra saço na Tijuca hoje, pai, viu? Parabéns, Erickson! Tá aqui ele, a Dani. Minha esposa, Paulo Cristina, minha ponta direita. Um abraço, Erickson! Aí, Valério Boy! Bora endoidando, bora, bora endoidando, bora, bora endoidando. Joga a mãozinha em cima, bate na palma da mão, na palma da mão, eu quero ouvir agora, vai! Dá pra ser mais alto pra endoidar legal, quer ver? Quero ouvir mais alto agora, vocês! 1, 2, 3, vai, vai, vai! Eu acho que vocês ainda não entenderam. O DJ Asayag é o único DJ patrocinado pela Boate Locomotiva. Quem é que conhece a Locomotiva aí, hein? Eu quero ouvir mais alto. Olha que de puta eu entendo. 1, 2, 3, vai. Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu. Essa música todo mundo conhece. E vai botar. Joga a mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. Céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu, pai. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É, vai. Joga a mão pra cima, treme tudo, treme tudo. Joga a mão pra cima, treme tudo, treme tudo. 1, 2, 3, bora. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Júnior Santorini. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Só quem tá bebendo cerveja de 50 centavos, bota a latinha pra cima. Bota a latinha pra cima. Bota a latinha pra cima. E gira a latinha, gira a latinha, gira a latinha, gira a latinha, gira a latinha. Quem é que tem uma amiga que vai dar PT agora? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Saiu uma safada por aí. Vem, empresário André Maués. O homem que comanda Fortaleza, Supiu é. O homem que veste patrocínio do DJ Braz. E o DJ Asayag da Feira. Aí, André. É nóis até depois do fim. Aí depois nós de novo, André. Aí, Michael! Ô, novinha, eu quero te ver contente. O quê? Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui da favela. Bora, Gargaminha, Joãozinho, DJ Braz. Senta no pau, senta, senta, senta, senta, senta, senta no pau, senta, senta, senta, senta, senta, senta no pau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone. Lembra quem é aqui? Alô, minha Paulo Sexto de Marituba do meu lado esquerdo. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Olha quem tá chegando com todo o gás aqui do meu lado direito, o meu parceiro DJ Gargaminha. Alô, Gargaminha, tu tá doidão, vermelhinho. Alô, Cidade Folia. É a fera das marcantes chegando na festa da cerveja, edição Belém. E desde já te agradeço com muito carinho aí os nossos garimpeiros, as nossas equipes do Ouro Negro, hoje invadindo em peso Cidade Folia, a Sayag, no Alivia e bota pra cima, meu DJ! Bora com gás todinho! Okay. Vai no batidão, vai, vai no batidão, vai, vai no batidão. E só quem tá solteiro, só quem é sincero, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Olha que tá de rock, bora, vai! Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Venha que tá de rock, vai! Apaga a luz. E apaga a luz. Minha produção, deixa tudo no escurinho. Apaga a luz. Apaga a luz. Tem alguma mulher solteira hoje aqui no Cidade Folia? Tem? Que pergunta besta, o que mais tem? Tu quer ouvir de novo? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. De novo, chama de novo. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí dá um grito! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Bora, deixa bora, tudo no acende tudo, Augusto! Acende a... Mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, vai! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal. Eu tô no Cidade Folia! Dá-lhe a dentada. Vamos tocar pra todas as aparelhagens! Galera do Croco! Bota a mãozinha em cima, dali a bicada, dali a bicada, dali a bicada, dali a bicada, bora, bora! As novinhas ficam loucas quando a águia dali a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Só quem tá bebendo cerveja de 50 centavos, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem confia no papai do céu, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Corinthians faz barulho! Então toma! Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma, toma bicada. Toma bicada. Vambora! Esse é o famoso 16. Toma essa pressão, toma, toma essa pressão. Toma essa pressão, toma, toma essa pressão. Bora na pressão, bora na pressão. Tô aliviando, aliviando, aliviando. Vai pra cima, vai pra cima. Pra cima que tem endereço certo. Aí no camarote número 3. Tá, meu grande amigo, meu parceiro, meu patrocinador. Meu brother Bertinho Playboy. Ele e companhia da Dona Cleo também. Os empresários que representam. Alô, Bertinho. Alô, Dona Cleo. Bora botar essa bagaça no 12. Vai, garoto. Vai. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai... Os magníficos de coração. Agora, Betinho! 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Minha equipe seca freezer do meu lado direito. No... É Brasil! Só tô vivendo, tô sem. Minha gata Sara Figueiredo. Pro... Juro do Achei Jolinha, sem chegada de Fortaleza. É o Rio. Bora, minha loira! Hoje tem coque e o dourado. Olha a nossa família Paulo Seixas aqui do meu lado esquerdo. Sacode esse bandeirão aí, meu irmão! Hoje eu vou pro... Uhul! Quero diversão, hoje tá tudo liberado. Hoje a festa é de patrão. E o empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Agora eu vou pra fera, fui, partiu. Agora eu vou pra fera, fui, partiu. Agora eu vou pra fera. Alô, Melly, DJ Lohan que tá tocando. Joga a latinha em cima, bota a latinha pra cima, pra cima. Bota pra cima a latinha de cerveja. Alô, meus canalhas! De cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja. Bora me curtindo. Bota pra cima a latinha de KTC. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha. Vale, vale, vale, vale. Essa cachaça me mata. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome. Olha meu paizão, Longino Silva, aqui comigo também. Beijão pra você, meu paizão. Érico Bandeirinha, Mana, Glaucia Sayag. O meu primo Anderson Silva também. Fala a galera do meu lado direito. Alô, Maninho. Alô, meu parceiro Bolacha. Sobe, não sobe, não sobe, bora, pai! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista pra viver o seu amor. Bora! Esse sim é o som das marcantes! Tocando pressão! O show do Agra. Não consigo controlar. Vou dançar. Vocês estão me arrepiando, bicho! Que emoção! DJ Alissa tocar. E Juninho a metralhar. Os nossos corações. Quem sabe canta? Quem sabe canta? Aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Não tem frescura não, pode botar pra cima e faz aí. É com a gente aqui, ó. O som de todas as aparelhagens. Ouro negro. Pra galera que deu o pontapé inicial no evento hoje, estão lá no cantinho do lado do Nova Dimensão, a minha galera do rock, que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Alô, meu rock! E sem dar aí no canto de vocês agora. Esse rock é uma loucura! Os nossos humildes por aqui, um abraço pra vocês, valeu! Os humildes da fera, equipe Projeto da Sacramenta. E hoje, hoje, hoje... Olha o meu parceiro Michel dos Cachorro Louco, Jabaitetuba. Galera que rompeu fronteira, sonho em curtir aqui com a gente. Alô, minha magnífica Seca Freezer. Sou galera do rock, de novo príncipe. Vai no batidão, batidão, batidão. Isso quem tá solteiro, isso quem é sincero. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. A Sayag e a sua bateria eletrônica. Bora no batidão, bora, bora no batidão. Bora no batidão, vai! Um, dois, três, agora! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Vai no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Alivia Sayag e bora pra cima que o felino hoje tá furioso! Uau! Se for desse jeito! Acabou, acabou! Como tá bonito, bicho! Eu tô me emocionando a cada música que toca! Mas quando a gente toca essa daqui, a galera vai ao delírio! Tu quer ver, ó? Te liga! Pra cima! O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que... Continua chamando. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. E o quê? O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Você de mim, eu amo você, e não importa o o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Desculpe, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nossa, que me seca, Freeze! E doidando! Equipe Zé Nelson da Sacramento também, um abraço! Curtindo a mixagem que vem do altar. Gatinhone também, o Nilson aqui com a gente, um abraço pra vocês! Olha meu parceiro Jamaica, que equipe essa aqui, meu irmão! Tá todo mundo uniformizado, lindo! Eu sofria, quase morria. É os nossos humildes da fera, meu irmão! Deixa comigo! Aniversário do meu parceiro Erickson, rei dos paletes! Alô, Erickson! Tamo junto! É assim, não tem explicação, e toda a tribo fazendo bem. Bora! Essa vai pra minha galera da TF! E eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero ouvir! Só pra te dizer, sou você. Bora, Betinho! Eu sou da equipe TFTV. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Meu amigo Aviário, empresário Aviário, companhia também da Rafaela. Os empresários também da loja Beli Rafa, junto comigo. É moda feminina, sucesso! É Beli Rafa! Alô, meu parceiro Aviário, alô, Rafaela! Tamo junto! Gigi, meu parceiro Olhão do Comércio, ele é a primeira dama, empresária Deise Miranda, Karina Leal, Jéssica Cartilho, toda a galera da loja Penélope Charmosa. Uhul! Não abra sua boca pra falar de mim. Olha o Ultra Brenino aqui comigo também. Nosso amigo Léo Ultra Fênix. Alô, Paulo Sessa! Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. O quê? Por favor. Eu quero ouvir todo mundo cantando, vai! Pra quem tem uma aparelhagem do coração e pega estrada desse jeito! Não existe fronteira. Marcelo DJ Braz, sua esposa, Flávia Cristina, aqui do lado direito. Hashtag amor da sua vida. Alô, Braz! Na cama. Galera do Cyborg Boy também, meu Marcelo DJ Valério. Lá de Benfica, tamo junto. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra... Toda a nossa família Rock Sem Freio. Um abraço pra você, Fernando, Laila, os garotos do ouro. Magnífico, a Rafinha da Royal Black, bora, Rafinha. Olha o Tiaguinho, olha o Gol também. Olha o poeta das cortesias. Meu parceiro Baginho aqui com a gente. Ele como é a sua esposa também. Cadê a Baginho? Ô, Marluce. Caiu no rock, valeu pelo carinho. Maluca por você. Acabei de crer. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Quem é que tem amigo corno aqui? Aponta pra esse filho de uma égua agora. E só quem tem amigo como joga a mãozinha em cima. Joga a mãozinha em cima. Quero ver, vai. Joga a mãozinha direita. Segura, segura lá em cima, lá em cima. Joga a mãozinha esquerda. Segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura. Quem é que tem uma amiga fura óleo também, bota a mão em cima. Segura, segura. Quem é que tem uma amiga piranha, bota a mão em segura, cima. Segura, segura. Agora bate na palma da mão. E agora? Agora bate na palma da mão. Dali, dali, dali, dali, dali, da menina, sai aqui. É no passinho, no passinho, na dancinha, no passinho. Vai no passinho, vai na dancinha. Treme a cabeça e o quadril. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, treme lá. Só quem é do ouro negro joga a mãozinha pro céu. Só quem é do ouro negro joga a mãozinha pro céu. A mãozinha... Alô, minhas patroas! Pro céu. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Que é? É Chopitel. Lúcio CDs. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Bora, bora, bora, pai. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, tu esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama. Só quem sabe cantar bem. Por isso que me ama. Amor. O quê? Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda no campo. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda no campo. Por isso que me ama. Bora que essa é a fera arrebentando tudo. A mais completa e capacitada equipe de DJs vai levar até você a festa das marcantes. Gente, vocês conhecem essa coreografia aí? Quem conhecer essa coreografia vai fazer sem eu nem pedir. Quem já viu no show do Safadão aí? Vai botar tudo pra cima aí, vai! O celular fica lá em cima pra ficar bonito. Vocês? O celular em cima? Como é que é? Quero ver. Todo mundo? Pro lado e pro outro. Vai! Tá bonito! Tá bonito! Faz o seguinte, não perde tempo não, pega o telefone. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade de comer a xereca dela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu lá, onde é o Mandela. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar que beijo não resume em transa. Não se me dá em nada. Um abraço! Vim pra cá, meu parceiro Rodrigão por ali. Dizer equipe da Inada da Fera! Fiz essa letra. Bora, Nini Somen. Incentivar, mas se aqui na nossa retaguarda, TV taxista volta, também. Bora, Carolzinha. Se teu hobby. Uau! Não vou te criticar, tá de parabéns. Parabéns. Olha aí, ó. A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. E aí, Martinho Playboy, tamo junto! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara. É Marcelo Assessor Leandrino também, do Rodrigo Boas. isso. Chama o nosso ânimo aqui, valeu. Bora pra cima, Thiago Cardoso. Excelente, garoto. Por isso que me ama, amor. O quê? Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. E eu durmo pra caralho, vai. A Sayaga, a parada é o seguinte: ela vai subir, a Ruivinha vai subir. Ei, papai, bora, Ruivinha. Bora, bora, dançando, dançando. Vamos ensinar língua pras pepecas analfabeta. Vamos ensinar inglês pras bucetas analfabeta. A parada é o seguinte, Asayag. Será que a galera sabe fazer a coreografia dessa música? Vamos ensinar a galera aqui no Cidade Furia, meu DJ, bora. Eu gosto dessa parte aí. As duas mãozinhas em cima, as duas, assim ó. Mãozinha aberta, galera do Búfalo, do Nova Dimensão, galera do Rubi, também do Robinson, galera do Rock, do Crocodilo. Open, pecheca, vai. Vamos ensinar inglês pras bucetas analfabeta. Vamos ensinar. É parceiro Moguinho das aparelhagens. Um abraço, Moguinho! Open, pecheca, vai. Eu quero ouvir. Tem alguém do Clube do Remo hoje aqui no Cidade Folia? Tem! Segura nessa batida, Asayag, segura na batida. A galera do Clube do Remo vai cantar bem forte comigo agora, assim, ó! Remo! Remo! Só quem é do Clube do Remo canta bem forte comigo agora, assim, ó! Um, dois, três! Balança aqui, bancada! Salta agora, coração. Para tudo, que eu vou chamar aqui de cima. Até porque essa torcida ainda está nativa no ano de 2017. O grito da torcida do Paysandu, pô! A torcida do Paysandu joga a mãozinha em cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Torcida do Paysandu! Fazer de conta que a gente tá no cachorro doido e o Ouro Negro vai detonar a maior boate a céu aberto do norte do Brasil. Só Dancing in the desert, blowing up. Joga a mãozinha pra cima, joga as duas mãozinhas em cima, joga pra um lado e pro outro. Quem tem fé em Nossa Senhora de Nazaré, bota as duas mãozinhas em cima, que a nossa padroeira vai abençoar cada um de vocês. Quem tem fé em Nossa Senhora de Nazaré, joga as duas, Nossa Senhora de Nazaré, abençoai a todos no Cidade Furia. Incendeia tudo, minha fera! Pra cima! Bom, vamos lá! Sai do chão! Joga a mão pra cima! Alô, galera do Búfalo! Só quem é do Búfalo, bota a mão pra cima e faz o chifrinho aí. A galera do Búfalo, bota a mão pra cima e faz o chifrinho. Quem é do Ouro Negro, bota a mão pra cima e faz a garra. Quem é do Rubi, bota a mão pra cima e faz a pedra. Quem é do Crocodilo, faz a boquinha do animal também. Agora eu quero ver todo mundo sair do chão. Faz o seguinte: quem tiver de camisa, tira a camisa, bota a camisa pra cima e o bagulho vai ficar doido. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, vai. Olha. Joga pra cima, tira, tira, tira, tira a camisa. Tira, tira, tira, tira. Tira a camisa. Tira agora, sai do chão. Estremece Cidade Furia! O diabo tá no coro! Seu amor me pegou. No canteão, me tonteou. Veio à tona, foi a luna, foi teu. Deixa eu abrir essa faixa aqui, essa aí, aí. As nossas Santinas, Ouro Negro, minha grande amiga Rayane tá na área. As Santinas da Fera, um abraço! Sempre fui guerreira, mas foi de primeira, me vi em defesa, coração. Meu parceiro Raul e a galera do álcool, primeira dama Laís. Sexta-feira está contigo na minha cama, juntos coladinho. Me fecha a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa a olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a mona como sei. Olha meu parceiro Bruno da Flash Cell, junto com a gente, 100% Brunão, o homem que comanda os celulares do Cromo e do Ouro. Alô meu parceiro, olha Billy Genetá, tamo junto. Ultra Fênix, um abraço meu parceiro Léo. Bora, bora, bora, bora. Eu tô maluco, hein? Pé do uísque. Maluco, hein? Tô vendo lá. Faz aí, faz aí. Tô pra de sinalzinho da amizade. Trocou live. Tô pra de sinalzinho. Só nos dois dentro do carro com o vidro tudo fechado. E você só relando em mim, me deixando soriçado. Eu peguei o doce, eu peguei o doce, eu peguei o doce. Eu faço o sexo, vou te levar pro baile quando terminar eu pego. Eu pego quando terminar eu pego. Eu pego, pego quando terminar eu pego. Segura, bora, bora, bora, bora, bora, vai. Joga a mãozinha pra cima, soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Vai, vai, vai, vai. Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima. Um, dois, lance o trio agora, vai. A evolução do som. A nossa identidade é marcante. E bora detonando, detonando o batidão, bora! Ah, ah, ah. É o quê? Veio um calor me sufocar. Senti teu corpo inteiro. Ouvi sua voz te ter prazer. Gente, tem uma aparelhagem que não está hoje aqui com a gente. Mas não poderíamos jamais deixar de homenageá-la também. Essa pelo carinho que a gente tem por eles. A galera do Príncipe! Príncipe Negro é um show. Ele é quem vai tocar. Joga a mão pra cima e faz o pé, galera do Príncipe! Pra dançar. Já estamos no nosso horário. Eu vou detonar a última, a última, a última. Bora, bora, bora. Bora, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Antes de eu tocar essa música, eu queria agradecer, gente, joga a luz na galera aí, por favor. O carinho imenso, imenso, vocês não têm noção da gratidão que eu tenho por cada um de vocês de estarem aqui com a gente, de terem nos prestigiado, de terem curtido o nosso show. A galera do rock, a galera do Nova Dimensão, a galera do Rubi, a galera do Robson, a rapaziada aqui do Búfalo do Marajó, o Crocodilo que tá por chegar também. E em nome, gente, dessa aparelhagem aqui, que a gente, com todas as nossas limitações, a gente chegou pra detonar pra vocês. Eu queria homenagear essa festa a uma equipe que eu tenho orgulho de trabalhar até demais. A minha equipe de montagem, a minha equipe de produção, essa galera que trabalha incansavelmente para que possamos fazer esse espetáculo, esse show para vocês. Isso tudo com a força, claro, do Senhor Jesus Cristo. E o meu patrão Edilson Assis, você realmente carrega essa aparelhagem nas costas, Edilson. Obrigado, patrão. E vocês? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma. Obrigado, Cidade Purinha. É a última. Um, dois, três, agora vai. Chegou, o som do povo, começou a construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo negro você vai achar. Essa noite sou... Obrigado, meu Deus! Obrigado, meus garimpeiros! Vou curtir o melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar, venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, ouro negro, dançar. Hoje vou, ouro negro, dançar. Obrigado, gente. Ouro Negro fica por aqui. Agora vocês ficam com a rapaziada aí do Crocodilo. Essa galera que a gente tem um respeito também, um carinho muito grande. Podem ter certeza que a gente vai ser sempre parceiro de vocês e vocês da gente. Deus acima de tudo. Obrigado, galera do Croco. Obrigado, Neto. Obrigado, Cidinho. Obrigado, seu Carlos. Obrigado, Ademar. Obrigado, seu Irineu. Obrigado a todo mundo que fez com que o Ouro Negro estivesse hoje juntinho de vocês. A gente fica por aqui. Obrigado, Cidade Furia. Agora pra você, magnífico Ouro Negro é a fera mais temida das aparelhagens. Lúcio CDs.